uso o Instagram como fanbase. Diz que não liga mais pras leis. Diz que já superou tudo. Que tá melhor que qualquer ex. Olha o bem que o tempo te fez. Pena que são fotos de outro rolê. Não dá pra voltar no tempo, então ela prefere fazer um TBT. Tem coisa que a gente quer esquecer, mas o álcool só te faz lembrar. A porta sempre teve aberta, mas vi que você fez questão de trancar. E agora tu mete o louco, mas eu vivo de baile em baile. Se acostuma a me ver online, vivendo a vida num freestyle. Ainda tô no mesmo. Eu só tenho a agradecer por nada. Ainda é o mesmo celular, mesmo chip, mesmo andar. Quando tu enjoa de me fazer de besta, vai me ligar. Quando o frio aparecer e não tiver o que fazer, não vou atender a sua chamada. Até minha mãe dizia que isso ia dar problema, era melhor evitar. Tu fez questão de mostrar que ela sempre teve certa, mas eu não quis escutar, não. Teimosia do seu coração em querer me ter, mesmo sabendo que não podia. Eu não sou igual a esses mano, que você só ama quando quer usar. Eu preciso de mais do que mano. Procuro alguém que me faça viciar. Que me olhe e veja mais que um banco. Se alguma amiga vier perguntar sobre nós dois, qual foi? Eu vou dizer que eu ainda tô no mesmo lugar. Tu sabe onde me encontrar. E quando tu enjoar de me fazer de besta, vai me ligar. Quando o frio aparecer e não tiver o que fazer, mas eu só tenho a agradecer por nada. Ainda